chame pelo nome. Não me chame pelo nome que mamãe me deu. Não me chame pelo nome. Não me chame pelo nome que mamãe me deu. Me chama de my love. Me chama de my baby. Joga pra cima de aqui, gente. MC Tigrão. Pra dizer te amo, me dá um prazo pra eu te conquistar. Que eu largo a vida louca pra te namorar. No meu protetor de tela, uma foto me dela. Já troquei seu nome do meu celular. Do que adianta eu te ligar? Se pelo meu nome você me chamar. Não me chame pelo nome. Não me chame pelo nome que mamãe me deu. Me chama de my love. Me chama de my baby. E não me chame pelo nome. E não me chame pelo nome que mamãe me deu. Não me chame pelo nome. Não me chame pelo nome que mamãe me deu. Me chama de my love. Me chama de my baby. Joga pra cima, vai, vai, vai. A gente tá ficando, e ainda é cedo pra dizer te amo. Me dá um prazo pra eu te conquistar. Que eu largo a vida louca pra te namorar. No meu protetor de tela, uma foto me dela. Já troquei seu nome do meu celular. Do que adianta eu te ligar? Se pelo meu nome você me chamar. Sim! Não me chame pelo nome. Me chama de my love. Ah, bebê. Me chama de my baby. E não me chame pelo nome. Não me chame pelo nome que mamãe me deu. Não me chame pelo nome. Não me chame pelo nome que mamãe me deu. Me chama de my love. Me chama de my baby. Mandar um recado pra essas mulheres que faz por causa da gente, não atende, né? Aí depois que eu azangar, não vem me chamar de my love, de my baby, não cola mais não, viu? Eu vou é voltar pra bagaceira e curtir o som do 12. Me chame de my love, me chame de my baby, mas não me chame pelo nome que mamãe me deu.